1802, pode prosseguir para o alinhamento? 6312, autorizado a alinhar e manter a cabeceira no zero. Quer manter ou no zero, cabeceira no zero? Você se vai de pôr, né, Aracaju? Eu Xané 6311, cópia. 6311, autorizado Guarulhos, nível 360, via rota up Zulu 10, Iraí, DCT 1 Bad, up Zulu 44, até Magog. Decolagem pistão no zero, após decolagem primeira curva à direita, no perfil Dael Leda Motiva. Controle Salvador 1208 e o transponder é 5057. Nova Rona 630, lembrando. Alfa, atente da Juliette no 630. Alfa, atente da Juliette no 630. Não, não, esse é 630. Só poderia confirmar a rota. Foda, tem que ver. A rota que a gente tem aqui, antes do Lu 10, Papa Alfa Índia, Piraí, DCT, Umbad, antes do Lu 44, Magog. Voo 648, bom dia, senhor na identificação, autorizado chegada a Mari, desça para nível de voo 050. Somente mantenha o perfil número 2 na aproximação. Correto, transponder 5057, nível 360, portão 01, chame pronto, chame 6311. Camará pronto, 6311, obrigado. Transporte autorizado, desça para 1.000 pés, o ajuste no 022, reporte passando para IP. Voo 630, Juliette, portão 612. Juliette, portão 06. Azul 2770, cópia. Azul 2770, na escuta para cópia. Alô, Xané 6311. Na escuta. A nossa rota aqui, pelo plano, tanto é Zulu 10, só bater. É, então tá diferente da que a gente recebeu aqui. Eu vou checar com o centro Recife que eles têm lá e retorno, ok? Obrigado. Salvador, muito bom dia. No Azul 2714, tá sem informação mais. Barreiras, 1.60, aguardando no pátio 3, remota 4 Lima, prepare a subida Momo DCT, no Azul 2714. Momo DCT? O 2714 está na sua escuta, obrigado. Voo 1621 na pós-pelo, desça para 2.000 pés, o ajuste no 022, autorizado a final de acesso e reposta estabilizada. Gol 1621, informa o tráfego, transposição 12 horas, 15 milhas, rumo ao nordeste, mantendo 1.000 pés via corredores, com Papa Alfa 31. Ok, rumo nordeste, movimento. O Xané 6311 é o solo voltando? Já chega 6311. Consultado com o Centro Recife e olhado também na lista de planos repetitivos, a sua rota permanece, é o Zulu 10, Piraí, DCT 1 Bad, é o Zulu 44 até Magog, ok? Azul 2770, copy. Azul 2714, copy. Cota 2714. Autorizado, barreiras, o nível 1 no 60, decolagem pistão no 0, após decolagem primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Momo após DCT. Frequência do controle 120.8 e o transponder 5056. Autorizado, 160 para barreiras, decolada 10, curva à esquerda, Momo após DCT, barreiras. 120.8, 5056, é o transponder, o 2714. Cotejamento correto no pátio 3, chame pronto, Azul 2714. Chamará o 2714, obrigado. Azul 2770, na escuta para Bob. Sua escuta, senhor. Azul 2770, Porto Seguro, nível 180, via Golf 677 até Raíra, após o DCT. Decola pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Coral, controle 120.8 e o transponder 0276, o Azul 2770. Segura o 90, Golf 677, Raíra, pista 10, primeira curva à direita, Coral 208, 0276, Azul 2770. Correto, no pátio 3, chame pronto, Azul 2770. Chame pronto. Tente, reporta no rotatório visual com campo, Papatango, Eco Delta Fox. Voo 1648, desça para 2000 pés, o ajuste no 022, autorizado, acionar a linha sexo e responsabilizar. Chané 6312, chame o Centro Recife, frequência 12685, alterne 12545. 12685, 12545, bom dia, Chané 6312. Bom dia. Voo no 621, chame a Torre 11895. Eco Delta Fox Trot, chame a torre 11895. Vamos passar a foto do 50 em SAP, né? Foi no 648, autorizado, responsabilidade. Vamos lá. Escalda da Remar, tem conhecimento? Vai. Toda a força destino ao Pai 5. Boa turma. Boa número 2, anda na escuta. Bom dia, amigo. Estabilizado no X-ray da 1-0. Boa número 2, anda e como tráfego. Cabeceira auxiliar para a Alfa 3, anda e não afastado 5 milhas. Gente, gol 1-6-2-1. Quer avisar algum campo? Boa número 2, anda. Ainda não, negativo. Quando visual com campo. Reporta visual. Reporta Angu Hector, tá Fox da presente, inicia esfera com curvas à esquerda. Reporta Rei interceptando o final do nosso set. Pulou curvas, vai reportar o intercepto Rei, intercepta no final do nosso set. Autorizado, azul 27 no 4, chame pronto para o ataque. Camarão 27 no 4. Nome 21, com o visual autorizado, pouso, pistão 10, vento 120 graus, 14 nós, informa, chama leve sobre o campo, pista molhada. Pouso autorizado na pista 10, com 621. Então, agora eu tô focando no final do nosso site, reporta visual com o campo. Passa aí no visual, coisa forte. Volume 621 no solo, aos 48, livre à direita e chama solo. 121 no decimal 9, mantém a posição antes da alfa. Mantém alfa, decimal 9, obrigado. Opa, Tango, Exota Fox, reportando quando visual com o campo. Tamo chuva leve e moderada sobre o campo. Fica molhada. Tá. O nome 621 no taxi de Alfa, reporte antes da Cruz Juliette para ingresso. Alfa, antes da Juliette vai reportar gol no 621. Indicação de nível por 230, por favor. Ciência, base de coordenação, azul 2796. Indicação de nível. Azul 2796, autorizado, nível final 230, chame o centro Recife, frequência 12685. Ok, 230, autorizado, 2685, bom dia. Pedido 1642. Azul 1648, passa Duna, complete no LS, chame a torre 11895. 295 a torre, obrigado. Carro meu Mike Eco Zulu na escuta do solo. Papa Romeo Mike Eco Zulu, bom dia, prossiga. Oi, Salvador, 648, baixado travado. 7 bom no 648, confirma a visita no campo? Ainda não, estamos a 4 dias agora. Pode avisar o com o campo, gol no 648, forma chuva leve a moderada do campo. O vento no 20 graus, no 49 e pista molhada. 7. Para São Paulo, Guarulhos, centro da informação Lima, posição é a 10, pronto para a Copa. 3-2-0-6-5, só um instante, Copa, prepara a saída da Eule da Mótica. Da Eule da Mótica, obrigado. Salvador, é o 2714, está acionado, pronto, táxi, o PLP de 60, autonomia de 3 horas e 50, alternando para o centro. Azul 2714, táxi Apache 1, no táxi Índia, até o ponto de espera, pistão no zero. No ponto de espera, torre 118.95, ajuste 10022, um bom voo. Autorizado, Apache 1, no Índia, até o ponto de espera do 10, 118.95, quando lá. 022, o 2714, Apache 1. Confirme positivo com 648, visual agora. Vou autorizado, 120, 14, 9, 1022. É. O 2065, copia? Copia, 2065. Autorizado para Guarulhos, via Zulu 10 até Taubaté, nível 360. Perfil de saída da El, Leda, Motiva. Decolagem pistão no zero, curva direita após decolagem. Transponder 5070, controle 120, decimal 8. Peço 1219, bom dia. Controle 219. Decola 10, na curva direita, Natael, Leda, Mótica. 5070, transponder, 120.80, é o controle do Salvador, voo 2065. Voo 2065, correto, portão 10, chame pronto para o espectacionamento. Chama pronto, voo 2065. Azul 2770, posicionamento, pátio 3, posição 4, Lima. Azul 2770, autorizado, chame táxi. Bom dia. 648, bom dia, táxi cliente de Alfa, mantém a posição antes da Juliette, aguardando liberação do portão 01. Antes da Juliette, aguardando 01. 0271. O 27 no quadro, colagem autorizada, pista no zero, vento 120 graus, 12, nossa, ajuste de altímetro no 022. Autorizado, colagem 10, 27 no quadro. Uma 648 reposicionado, Alfa Juliette, portão 04. No quadro agora, obrigado. Havana 639, por respeito. Channel 631, autorizado, chame táxi. Sete, 1-4, decolado aos 5-7, controle Salvador, frequência 1-2-0, decimal, outro lugar. 1-2-0-8, obrigado, bom trabalho, 2-7-1-4. Grato, assim que a mesma prosseguir o parqueamento, prossegue com o puxo, ok? Desculpa o transtorno. Fecha o 63 ou não. Obrigado, hein, Luiz. Controle Salvador, é o Azul 2714, bom dia. Azul 2714, bom dia, contato radar, suba sem restrição, para nível de voo 160, saída Argo. Correção, saída Momo. A gente está livre das restrições então, saída Momo, o 2714. Não autorizado, prosseguir o reboque, reporte pronto para o táxi, grato pela colaboração. Azul 2770, 43, Fernando Vitória, tá pra frente, tá? Azul 2770, inicialmente a entrada do Pátio 3, aguardando para prosseguir como número 2. Até entrada do Pátio 3 como número 2, Azul 2770. Taxa, Xanamia 3, no ano, PLB 1970, 5 horas e 15, Altena, Galeão. Oxana 63 no 1, táxi via Índia, até o ponto de espera pistão no 0, no ponto de espera torre 1, 18, decimal 95, ajuste no 022, um bom voo. Direita, 295639. Azul 2770, segue a Avianca frente, via pátio 1, táxi via Índia, até o ponto de espera pistão no 0, no ponto de espera torre 1, 18, decimal 95, ajuste no 022, um bom voo. Autorizado, via pátio 3, principal, 5900. Posto de espera 895 1-0-2-8, ajuste o azul 27, taxa. Controle Salvador, Alexander 6250, com a mais, dando o zona 90, retorno. A 250 acione identificação, desça para 4 mil pés, via Chega da Mar, o ajuste no 022. Ajustado 1022, descendo para 4 mil pés, autorizado 2.5. Autorizado a alinhar, decolar, vento 130, 130 graus, 12 nós, ajuste altímetro 1022, 1022. Ali decola o Oceanar 639. Azul 2770, está no ponto de parada no zero, pronto, visual com avião. Bom dia, Azul 2770, após o 320 iniciar a decolagem, aliar e manter pista no zero. Após o avião, caminho mantém, o Azul 3896, acione identificação, autorizada chega da mar e desça para nível de voo 050. 050 na mar, Chamando 63, 1-1, da cola 04, chame o controle frequência 120, décima 8, olhar. 208, bom dia. Bom dia. Azul 2770, quando for, decola autorizado, vento 130 graus, 10, nossa, 109, ajuste 1022. Autorizando a decolagem 190, 1022, ajuste azul 2770. 50. Chegou pro Leda. Porsche 2000 autorizado, Leda. Força 63 do nono. 2000, Leda, 63 do nono. 5, ajuste no 022, um bom voo. No 022, Márcio, Uno, Índia, Porsche 395, voo 2025, bom trabalho. Azul 2770, decolado 06, chame controle de frequência 120, decima 8, boa viagem. 1208, Renato. Salvador, Azul 2770, decolando a sua escolha. Azul 2770, contato radar, suba para nível de voo 1180, voo direto coral. 1180, direto coral, Azul 2770. Na 6250, aviso das restrições de ITAP, desça para 2000 pés, o ajuste no 022, autorizado a sinalinha sexo e repassa habilitado. Livre da restrição em ITAP, desce para 2000. Está autorizado o procedimento, repórter estabilizado, chamé 6350. Corrigindo, 6250. Oi, Salvador, agora 2025, bom dia. Pronto, no ponto de carga da 10. Da Gol, bom dia, linhagem manter pista no dela. Ali mantém na 10, Gol 2065. Papapá, Charlie Serra. Romeu, bom dia pra você. Confirmando o destino Morro de São Paulo. Autorizado voo local, prossegue para Morro de São Paulo, prossegue 500 pés, decolagem pistão 97, curva direita após decolagem, seguindo a linha do litoral sul. Controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 9, 5, acione 0122 no transponder. Afirmativo, JCPAB? Gente, torre transfere, um bom voo, Charlie Sierra Romeu. O Xané 6311, chame o Centro Recife, frequência 1251, alterne 13395. 251339, 563, não é boa? Boa. Pan 3896, desça para 2000 pés, o ajuste no 022, autorizado a final de acesso e responsabilizado. 2000 pés, 122, encontrado estabilizado. 2900. Declarados 1, 2, controle Salvador, frequência 1, 2, 0, décima 8, boa viagem. 208, boa. Voo 2065, contato radar, suba para nível de voo 360, voo direto Leda. Voo direto Leda, Gol 065. Charlie Serra Romeu acionado no pátio do CBTA. Eu estou com a aeronave 10 milhas fora. Está pronto para decolagem ou táxi até a Papá? Como você vai fazer? Que dá tempo da presente então. Tome por direto aí do farol de Itapuã. Livre decolagem, partido pátio 140 com 10. O Charlie Serra Romeu. Gente, direto farol de Itapuã, assim que bloquear o farol de Itapuã, transfira o controle em 120, décima 8, até a volta. Papa, papa, Charlie Serra, meu. Bloqueando o farol de Itapuã, transfere para o controle, até o regresso, senhor. Obrigado. Nada. Salvador, Xanair 6250, estabilizado no ILS, pistão no zero. Gente, 6250, reporte visual com campo, pista 10 molhada, na vertical chuva leve. Informação à direita, temos o helicóptero Robson 66, decolou da pista auxiliar, ingressando na linha litoral, mantendo 500 pés naquele setor, à sua direita. Reporte visual com campo checado. Gente do tráfego, exportará visual, Xanair 6250. Voo 1630. Paulo Salvador, voo 1621. Voo 1630, prepare a saída, Puca, transição Caju, aguarde, cópia. Puca, Caju, aguardando, sentida Mike. Voo 1621, informação Mike, prepare a saída da Eoleda Motiva, número 2 para cópia. Da Eoleda Motiva, vai preparar o voo 1621, na 3 escuta para cópia. Prossego, 630. Autorizado para Recife, via conforme plano de voo, nível 370. Perfil de saída Puca, Jamo, Caju, decolagem pistão 10, curva esquerda após decolagem. Transponder 5076, frequência do controle 120, décima 8. 370, Puca, Caju e curva esquerda 5076, 208. Meu nome é 630, portão 6, chama o trampo de espécie de acionamento. Massa. Sol 2065, aguardo coordenação. Obrigado. Luna na escuta. Autorizado para Congonhas, via Pêndulo 10, Ubá, via Pêndulo 16, após conforme plano de voo. Nível 360. Perfil de saída da El, Leda, Motiva. Decolagem pistão 10, curva direita após decolagem. Transponder 5105, frequência do controle 120, decimal 8. Cliente autorizado Congonhas, nível 360, Pêndulo 10, Ubá, via Pêndulo 16 e após conforme plano. Decola pista 10, curva à esquerda, perfil da El Leda Motiva. Aciona 5105, controle 1208, voo 1621. Voo 1621, apenas confirmando curva à direita, após decolagem pistão 10, portão 09, chame pronto para estacionamento. Gente, curva à direita, perdão. Chanel 6250, solo 17, libere pista direita via Foxtrot, chama solo 219. Via, libra via Foxtrot e após 1219, 6250. Senhor, bom dia, Chanel 6250, livrou na Foxtrot na FIFA. Chanel 6250, bom dia, taxa via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 08, 6250. Poder 065, voo direto da Adina. Chame o centro Recife, frequência 1251. Direto da Adina. Tatiana, 251 com Recife, muitíssimo obrigado. Paulo Salvador, o Papa Romeu Mike é Zulu, no corte, o Pátio 4. Gente, frequência livre, Mike é Zulu, bom dia. Tá, 3896, Passaduna, complexo na LS, chame a torre 11895. 895, obrigado. Voo 10094, aciona identificação, desça para nível de voo 050, via chegada à área. 050, via mais, voo 094. Torre boa, 3896, passou em Serra, faixa travada. Tráfico avistado, pista 10 molhada, na vertical chuva leve para chuvisco, vento 160 graus, 089, ajuste no 022, todo autorizado, plano visual. Teve pouso, 3086, muito obrigado. Vale, Sierra Romeo, sim, não há tráfego reportado no setor, frequência livre, chame no regresso. 96 no solo 22, liberando a pista via, Foxtrot, chama o solo 21, 9. 9, obrigado. Nada, bom dia. Boa, 3896, táxi Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette 2770, serviço radar encerrado, 4.8 milhas para posição coral, sube mantenha nível de voo 180, chame Ilhéu, 120, decimal 1. Voo 1630 no 06, pushback e acionamento. Voo 1630, autorizado, chama o táxi. Chama pro táxi 1630. Salvador, é o... é dois. Confirme chamando o solo. 1250, só para a gente agilizar aqui, qual seria a nossa saída para Maceió? Maceió, Pucajamo, Caju. Pucajamo, Caju, grato. estacionamento. Voo 621, autorizado, chama o táxi. Agora no 621. 2000 pés, ajuste no 022. Autorizado ILS X-Ray, reporta estabilizado. 2000 pés, 1022, vai reportar estabilizado, 0 mais 4. O 4207 aciona a identificação, desça para 4000 pés, ajusta no 022 via ponte. Para 4000, ajustado 1022 via ponte, informa só que perdeu o contato com o centro de ajuste. Certo. Uno 630, 120, a borda, 3:30 Salvador. Uno 630, táxi via Pate 1, táxi Índia até o ponto de espera pistão no 0, quando lá torre 118.95, ajuste no 022, um bom voo. Positivo, então Pate, Índia 1895, Uno 630, 1022 ajustado. Corrigou 1630, bom dia. Autorizado olhar e decolar pistão no 0, vento no 40 graus com 39, ajuste no 022. Sim, decola, estratégia 1630. A bordo, 3:35, qual termo de avião? 621, no táxi via Pate 1, táxi Índia, até o ponto de espera pistão no 0, quando lá torre 118, decimal 95, ajuste no 022, um bom voo. 22, de táxi Pate Índia, no ponto de espera 1895, obrigado, bom trabalho. Do 648. Sede da Mike, autorização, Maceió. Passou Mike, confere Maceió, autorizado nível 350, via Pêndulo 17, até a posição Orago, após direto Maceió. Decolagem pistão no zero, curva esquerda após decolagem, perfil de saída Puca, Jamo, Caju. Controle 120, decimal 8, transponder 5115. Já 350, para Maceió. Horácio, após Horácio, direto Maceió. Decorou no lugar da direita, Bucajambucaju, 208, é o controle, 515, transponder. O nome é 48, apenas confirmando a decolagem, estão no zero, curva à esquerda após decolagem, portão 04, estamos prontos, espectro na mente. Eu confirmo, curva à esquerda inicialmente, radial 072. Alô, INS, gol 094. Gol 094, completa final, chama a torre 1-1-8-9-5. 18-15, obrigado. Chama o controle frequência 120.8, boa viagem. Tenha bom dia, bom serviço, senhor. Até amanhã, se Deus quiser. Controle Salvador Cordial, bom dia ainda. Esse é o 1630 da Gol Decolado, vai cruzando 1600 na sua escuta. Gol no 630, contato radar na decolagem, se me mantenha 370 via PUCA. PUCA 370. O 094 é pode visual com campo, na vertical agora sem chuva, porém pista ainda molhada. Reporte visual checado, pista molhada. Ok, passará confirma o vento, por gentileza? Confirmo, 150, 150, 109, 109. Obrigado.